você me fez. Estava carente. É sério que eu nunca imaginei logo entre a gente. Você foi se chegando enquanto escutava eu desabafar. Sua mão no meu cabelo me puxou e deu um beijo. Foi pegando fogo no sofá. E como a carne é fraca, despertou o meu desejo. Foi aí que deixamos rolar. E deu no que deu. E eu não paro de pensar. Você entrou na minha mente, se fazendo de inocente. E agora eu não paro de pensar em você. Fazendo de inocente. Agora eu não paro de pensar em você. Porque era amigo e virou meu querer. Banda Capricho, Capricho. Você foi se chegando enquanto escutava eu desabafar. Sua mão no meu cabelo me puxou e deu um beijo. Foi pegando fogo no sofá. E como a carne é fraca, despertou o meu desejo. Foi aí que deixamos rolar. E deu no que deu. E eu não paro de pensar. Você entrou na minha mente, se fazendo de inocente. Agora eu não paro de pensar em você. Porque era amiga e virou meu querer. Você entrou na minha mente, se fazendo de inocente. Agora eu não paro de pensar em você. Porque era amiga e virou meu querer. Você entrou na minha mente, se fazendo de inocente. E agora pensar em você. Porque era amiga e virou meu querer. Você entrou na minha mente, se fazendo de inocente. Agora eu não paro de pensar em você.